Me ajuda aqui, pô. Então já tá mesmo aí, caralho. Já não precisa de ajuda. Me ajuda aqui, pô. Me ajuda aqui, pô. Olha aí, me ó. Me ajuda aqui, pô. Vai lá. Eu vou cair. Não vai nada, pede.